A cada R$50 em compras, a partir do dia 1º de dezembro, você ganha um cupom para participar deste super sorteio. Faça suas compras, receba seu cupom no caixa, preencha, deposite na urna e boa sorte! O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Às 19 horas. Nós do Hortifruti Terra Nossa agradecemos a todos e desejamos que este fim de ano seja repleto de muita saúde, paz e alegria. E que 2025 seja repleto de bênção e cheio de momentos especiais com quem você ama. Nosso Hortifruti está localizado no centro de Salesópolis. Hortifruti Terra Nossa agradece sua confiança e deseja a todos boas festas. Nascente FM. Que é o Bruno. E o Marrone. E nós estamos hoje aqui para desejar a você um Natal repleto de alegrias, felicidade, sucesso, muitos presentes. Feliz Natal. Viajar com seu corpo, escrever a história desse amor. Guardo em minha lembrança como uma marca em meu corpo e dentro do meu coração. E desesperado rezo pra você voltar, pra curar de vez a dor da solidão. Sem seu calor, tô morrendo. Onde estará seu sorriso a cada manhã? Que te busquei, não sei onde está. Te preciso, se não vier, eu não vivo. Quem ganhará as carícias cada manhã? Que te busco, meu anjo do amor. Outra paixão ser o dono, mas minha ilusão já se acabou. Trago você na lembrança, nasci de novo a esperança, pois ninguém escolhe um grande amor. E desesperado rezo pra você voltar, pra curar de vez o mal da minha dor. Anjo do amor, vem correndo, sem seu calor, tô morrendo. Onde estará seu sorriso a cada manhã? Que te busco e não sei onde está. Te preciso, se não vier, eu não vivo. Quem ganhará as carícias cada manhã? Que te busco, meu anjo do amor. Eu não vivo, quem ganhará? Vem correndo, sem seu calor, tô morrendo. Onde estará seu sorriso a cada manhã? Que te busco e não sei onde está. Te preciso, se não vier, eu não vivo, quem ganhará? As carícias cada manhã, que te busco, meu anjo. Que quem fala com vocês é Eduardo Costa, para desejar para cada um de vocês um feliz Natal, cheio de paz, cheio de dinheiro no bolso e principalmente cheio de saúde para cada um de vocês.

eu tava. Eu vim aqui foi pra beber, passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Cerveja. Bom também. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Nascente FM. 15 horas 55 minutos. Galera, essa foi a saideira dos 10 anos do Humberto Ronaldo. Não significa que é a última, não é isso, parceiro? Lógico. É apenas uma nova etapa, um novo ciclo, uma nova fase na nossa carreira. Nós queremos agradecer de coração a cada um de vocês. Obrigado, viu, gente? Os nossos fãs. Nossos amigos, a nossa família, todas as pessoas que sempre estiveram ao nosso lado nesses 10 anos de carreira. Só não é agradecer nada. A vocês, viu, gente? Obrigado mesmo, de coração. Agradecer a Deus, que é o grande responsável por tudo que tem acontecido na nossa vida, não é isso? Com certeza. Enfim, que esse DVD seja recebido com muito carinho na casa de todos desse país, não é isso, Ronaldo? Com certeza, lógico. E agora nós vamos cantar uma música que, sem dúvida, é muito especial pra gente. Uma música que representa essa nova fase da nossa carreira. E junto com essa música, nós queremos agradecer de coração a todas as pessoas que se empenharam nesse novo projeto. Né? Todos os envolvidos nesse DVD. Toda a galera do nosso escritório, galera da NA Produções. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado de coração a cada um de vocês que se empenharam e fizeram acontecer tudo isso. Tá bonito ou não tá, gente? Não tá bonito? Tá lindo, né, gente? Bonito, né? Obrigado o carinho de vocês. Vamos cantar ela, né? Vamos, né? Não fala não pra mim. Vamos nessa. Palminha na mão, vai assim, vai. Todo mundo. Pra ficar bonito. Lá vai minha saudade, beber uns Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor, salva meu coração, por favor. Ô bebê, sinto falta de te ver aqui, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. Só você que pode ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Vamos juntinho, vai. Não fala não pra mim, bebê. Vocês bem forte. Senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor, salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Lele Marco, faz barulho aí, você. Bebê, sinto falta de te ver aqui, sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua.

aprovado. Imagine nós daqui alguns anos, velhinhos cansados, mas sempre se amando. Esta é a sua rádio. E se quiser falar comigo, vou fingir que nem conheço. Vai tomar tequila com desprezo. Vai tomar tequila com desprezo. Todos os sucessos, yeah, a toda hora. Pra romance é off, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível. Indiscutivelmente, a melhor rádio. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Aqui, toca a sua música. Toca. Fazer o que? Fazer o que? Bola pra frente, a vida continua. As melhores músicas. Música. Nascente FM 87,5. Quem pode, eu comprei um pé de bode e saí firme na pista. Dei um rolê, testei ele na cidade. Na sexta-feira à tarde fui pra Baixada Santista. Com pé de bode lotadinho de mulher, o maior do Aranzel, Serra Baixa eu dirigia. Faltou o freio numa curva da estrada e então a mulherada começou a baixaria. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Que pariu, pisa no freio, Zé. Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Deixa em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Domingo à tarde, todos de bunda queimada e a cabeça pesada de cachaça até a tampa. Então peguei meu pé de bode poçante, fui ao posto, enchi o tanque, revisei ele na rampa. Quando eu voltava subindo a serra lotado, dirigindo apertado igual o pinto no ovo. A mulherada me abraçava e me exprimia, e o pé de bode já ia para o buraco de novo. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Se o pé de bode cair, nós vamos tudo pro saco. Puta que pariu, pisa no freio, Zé. Veja em nossa frente o tamanho do buraco. 87,5. Agora, boa ideia! Sugestões para ajudar no seu dia a dia. Organizar bijuterias na gaveta. Ninguém precisa de um organizador sofisticado para manter as bijuterias em bagunça, aliás, sem bagunça, né, na gaveta. Improvise a arrumação com forminhas de doces de papel, formas de gelo ou formas de cupcake. Você ouviu? Boa ideia! 87,5. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer.